Meus amigos, vamos concluir. Como alguém pode perdoar aqueles que nos causaram muitos sofrimentos? Perdoar não é esquecer o mal que nos fizeram. Perdoar não é concordar com o mal que nos fizeram. Perdoar é não devolver o mal que nos fizeram. Com o tempo, vai se diluindo a lembrança. Fica a marca, mas a dor do momento desaparece. Quando nós continuamos com o ressentimento, é como se colocássemos uma brasa na mão para jogar na pessoa que nos fez o mal. Só que, enquanto carregamos a brasa, ela queima a nossa mão. Alguém nos fez um mal, já é um mal. Se nós aceitarmos o mal, ele vai ficar conosco. A melhor maneira é não aceitar o mal. Primeiro, porque a pessoa vai notar que não atingiu a sua meta, fazer-nos infelizes. E depois, se nós guardarmos o ressentimento, ele somente nos prejudica, perturba a nossa reflexão, o nosso sentimento e transforma-se em doença. Dois cientistas de Harvard, físicos quânticos, os doutores David Bohm e Stuart Wolf, dizem o seguinte: quando nós amamos, os nossos neurônios produzem energia semelhante ao fóton, que é uma micropartícula. O fóton tem a propriedade de unir as moléculas, então nos harmoniza. Quando nós odiamos, quando temos ciúmes, quando desejamos revidar o ressentimento, os neurônios produzem um campo de energia semelhante ao elétron. O elétron é uma descarga que desequilibra os próprios neurônios. Então, é necessário amar para produzir esta reação em nosso cérebro e mantermos a saúde. Numa vida longa como a minha, muitos desafios, é natural. Todo mundo está na mesma escola. E, naturalmente, muita gente que não me é simpática, que não gosta de mim, tem tentado, naturalmente, colocar-me numa situação embaraçosa. Eu confesso de público que nunca dei importância. Porque valorizar o mal é dar-lhe vida. Se a pessoa me calunia, eu sei que é calúnia. A pessoa também sabe. Então, fico tranquilo. Nós costumamos dizer: e se alguém acreditar? Problema dele. Essa pessoa que acreditou é semelhante a ele. Nunca será meu amigo. Faltava só um pretexto para ficar meu inimigo. Então, quem fica meu inimigo vai ter o problema de sofrer com a minha saúde. Quanto mais eu ficar saudável, pior para ele. Mas se eu descer e ficar doente, bom para ele, que diz: estou vingado. Então, a maior vingança, entre aspas, para quem nos fez o mal, é passar bem. Perdoar, isto é, não devolva o mal. Deixe para lá, porque o mal vai fazer mal a quem lhe fez essa atitude. É fascinante. No Brasil, nós temos um ditado que eu não sei se será fácil de traduzir. Diz o seguinte: praga de urubu magro não mata boi gordo. O urubu magrinho, acabado, vê aquele boi maravilhoso. Aí diz: que ele morra, que ele morra. E o boi ótimo, aí o urubu morre antes. Se alguém me deseja o mal, ruim para ele. Porque toda vez que me veja, vai ter dor de cabeça. Mas quando sou eu que revido, eu entro na faixa dele. Então, não revide mal por mal. Isso é o perdão. Então, nós dizemos, eu perdoei, mas eu não me esqueci. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O perdão é uma emoção. O esquecimento é um fenômeno da memória. Nem tudo que queremos esquecer, nós conseguimos. Nem tudo que queremos lembrar, nós conseguimos. E nem por isso ficamos infelizes. Então, com o máximo de prazer, perdoe. Não concentre no mal, porque dá vida. Toda emissão de onda é uma energia que a gente gasta e que fortalece quem a recebe. Transforme essa onda em compaixão. E diga, coitado, é inveja, é despeito, é ciúme. Ou está doente, só que não sabe. E fique saudável. Como voltar a ter esperança no ser humano? Com tantas desavenças, corrupção e por aí adiante. Exatamente tendo confiança, vai desaparecer a corrupção, a desavença, a intriga e o sofrimento. Porque são crianças lutando por coisa nenhuma. Eu, às vezes, ouço discursos de políticos para treinar compaixão. Porque tudo quanto a maioria diz, eu não acredito. Não consigo acreditar. Mas continuo gostando da pessoa. Porque aquilo é um artifício. Ele é um ator. Está desempenhando o papel dele. E eu digo, mas que notável. Olha que cínico. Que coragem. E fico admirado. E com simpatia. Então eu peço a Deus que eles vivam muito para resgatarem ainda nesta encarnação. Porque, do contrário, vão voltar para resgatar. Como eu estou resgatando, os outros também. Daí nós temos que ter esperança. Temos que trabalhar exatamente esses doentes emocionais para que o mundo seja melhor. E, concomitantemente, também trabalhar que nós somos um pouquinho mentirosos, desonestos, temos desavenças. A gente censura nos outros, porque sintonizamos. Se eu fosse uma pessoa sempre cordial, nem notava o outro que é agressivo. Quando ele fosse agressivo, ia dizer assim, ué, que diferente. Sempre me refiro, ainda ontem me referi em São Francisco, a uma frase de Victor Hugo. Dizia o grande escritor francês, o maior escritor latino, que se você quer conhecer um cidadão, pise no pé que ele tem uma unha encravada. Se ele for um cidadão, ele diz oi. Se ele não for um cidadão, ele diz outra coisa. Então, nós temos em português dois verbos. Agir, reagir. Quando reagimos, é um instinto. Quando agimos, é a razão. Pisou no pé do cão, na pata, ele morde. Pisou na pata do cavalo, ele escorceia. Pisou no nosso pé, nós sabemos falar, aí dizemos, vai, tira a tua patinha de cima da minha. E levamos uma boa filosofia. E aí nós vamos mudando o mundo. Chico Xavier, o grande médium, que eu tomei como modelo de pessoa boa e gentil. Um dia alguém perguntou na minha vista, Chico, você mente? Olha que pergunta. Que pessoa educada, né? Ele disse assim, não, eu não minto. Eu adio a hora da verdade. Notem que coisa notável. A partir daí, eu nunca mais menti. Eu adio a hora da verdade. Porque também é uma forma de viver. Em nossa casa, que era uma casa e é de educação, nós tínhamos 126 crianças internadas. Eram 25 lares. E eu tinha um menino, que eu coloquei o nome, o Terrível. Porque ele mentia, tinha uma imaginação fértil. Se ele fosse rico, era imaginação. Mas como era pobre, era mentiroso. E quando ele completou 6 anos, era de uma forma que eu não tinha mais um jeito. Ele era incapaz de repetir o que viu. Então, um dia eu arranjei uma técnica, reuni os 16 de 4 a 7 anos e disse: notem bem o que eu vou fazer. Tirei a caneta, disse: olhem aqui. O que é que eu fiz, fulano? Aí eu disse assim: a caneta caiu de sua mão. O outro, porque eu queria chegar nele. Até quando eu cheguei nele, o que é que eu fiz? Ele disse assim: você jogou a caneta fora, se arrependeu, porque você é muito sovina, e pegou. Eu disse: Julinho, eu não fiz isto. Isto é uma mentira. Eu soltei a caneta e peguei. Então, há uma diferença entre verdade e mentira. Para criança de 6 anos, é muito difícil. Agora, você já viu. O que é que eu fiz? Soltei a caneta e peguei. É a verdade. O que você falou é a mentira. Meus amigos, era tão terrível que ele sempre estava no lugar que não devia, na hora errada. Eu estava trabalhando oportunamente na minha sala e o porteiro me chamou pelo interfone. Tio Divaldo, aqui tem uma mulher que quer falar com o senhor. Ele disse: eu só atendo a partir das 18 horas. Porque nesta hora eu estou trabalhando. O senhor sabe que eu tenho horário para tudo. Diga para ela que volte às 18 horas. Ele disse: mas ela está insistindo muito. O senhor disse que eu não posso atender. Mas, tio Divaldo, eu digo: afinal, quem é o patrão e quem é o empregado? Se eu estou lhe dizendo que não posso, não posso. Ah, mas eu estou com tanta pena dela. Então, o senhor atenda. Mas, tio Divaldo, eu aí me irritei, mas não demonstrei. Então, eu falei irritado, com bem suavidade: então, diga que eu não estou. E bati o interfone. Quando eu terminei de dizer, saiu dali do lado Julinho Terrível. Olhou para mim e fez assim: mentindo, hein? Mas eu não perdi o jogo. Que adulto. Eu perguntei bem sério: quem é que está mentindo? Ele disse: você. Porque criança é autêntico, né? Você. Ele disse: Julinho, eu não estou mentindo. Estou dizendo que não estou na portaria. Outra mentira. Você está dizendo que não está na mansão. Eu peguei o interfone, liguei, adocei a voz: senhor Epaminondas, diga à nossa irmã que eu já cheguei. Quando eu acabei de dizer ele: outra mentira. Você não saiu, como é que chegou? E eu disse: Julinho, morra, por favor, morra. Vai embora. E fiquei desmoralizado. Demorei 1 mês para me reabilitar. Toda hora eu ria para ele, ele fazia assim. Por fim, eu estava sozinho com ele. E eu disse assim: pois é, meu filho. As pessoas nos obrigam a mentir. Nós dizemos: não posso. Ah, não posso. Então, a gente mente. Isso se chama mentira branca, porque não prejudica ninguém. Ele ficou sério e me pegou outra vez. Ele disse: mentira branca? Eu digo: é. E quando é uma coisa horrorosa, é uma mentira negra? Eu disse: é. Ué, também na mentira tem preconceito de raça? Ele disse: olha, Julinho, de vez em quando eu minto para me ver livre de você, senhor. Hoje, meu filho é escritor, é um grande mentiroso, porque ele conta coisa que nunca aconteceu e conta maravilhosamente. Então, são esses fenômenos que dão também um sabor à sociedade. Sejamos honestos, na medida dos nossos limites. Allan Kardec, entre as muitas frases maravilhosas, diz o seguinte, em O Livro dos Espíritos: nós temos que lutar até o limite das nossas forças. Tudo tem um limite. Eu não posso realizar uma obra além da minha capacidade. Então, eu não posso amanhã acordar virtuoso. Não posso, por causa do hábito. Mas eu posso amanhã acordar com melhores disposições para agir corretamente. E vou mudando. Então, vale a pena confiarmos profundamente na criatura humana. Eu confio e o outro me trai. O problema é dele. Ele é que vai ter culpa, não eu. Porque toda vítima é abençoada. E aqui está uma pergunta. Como posso perdoar e continuar a viver com minha mulher depois de ela me ter traído? Ouça minha pergunta. E você, quantas vezes a traiu? Porque é o caso. Ah, mas o homem não tem nada a ver. A diferença é anatômica. As emoções são as mesmas. Como, através da história, o homem teve a liberdade ou libertinagem de manter relacionamentos múltiplos, e a mulher foi exigida a fidelidade, chegamos hoje aos direitos humanos. É lógico que ela cometeu uma coisa hedionda, mas é lógico que ela necessita de um parceiro amigo que tenha compaixão e lhe dê uma nova chance. Porque todos nós erramos. E esta cena está no Evangelho com muita beleza. Se formos meditar psicologicamente, ela não traiu o marido. É provável que o relacionamento perdeu o encanto. A situação foi perdendo, cansando. E ela encontrou alguém que lhe trouxe ilusões. E recordou-se dos primeiros tempos com o próprio marido. Então, no momento em que se permitiu a coabitação com outro, é provável que estivesse pensando no marido. Na mulher adúltera do Evangelho, que foi surpreendida no equívoco, Jesus usou de uma frase espetacular: atire pedra quem nunca se equivocou, quem nunca pecou. E claro, todos nós temos os nossos problemas. Todos se foram. Jesus voltou-se para ela. Não concordou com o adultério. A frase no Evangelho é muito clara. Agora vai e não tornes a pecar. Ele não achou que ela agiu bem, mas lhe deu uma outra chance. Então, dê-lhe uma nova chance, a depender da situação dela, se ela se arrependeu realmente. Se ela pede uma nova oportunidade, deixe passar o ego ferido. Porque quantas vezes nos casamos com uma mulher que já teve outros relacionamentos? Na viuvez ou em outras parcerias. E isso não nos ofende. Porque nos ofende pelo fato de ter acontecido durante a nossa vigência. Olhemos com certa ternura e façamos uma autoanálise. Se nós também não temos uma dívida perante a criatura, e que necessitamos de apoio e de ajuda. Todos somos frágeis, a depender da circunstância. Certa feita, eu li uma frase de Chateaubriand, o grande pensador francês. Ele dizia: todos nós temos um preço. É uma proposta popular. E eu me dizia a mim mesmo: eu não tenho preço, ninguém me compra. Nenhum dinheiro me compra pela forma que eu tenho de encarar a vida. Depois que eu li a frase de Chateaubriand, eu verifiquei que eu tenho um preço. Porque algo que eu não cedo ao dinheiro, algo que eu não cedo a uma posição política, talvez eu faça por um amigo, por uma pessoa querida. Então, meu preço vai depender muito do comprador. Se eu vejo alguém muito amado numa situação difícil, penso que eu vou em seu socorro. Custe-me o que me custar. É meu preço. Mas se, por exemplo, alguém me propuser para mistificar mediunicamente, dar uma mensagem falsa e, pasmem, pedem-me. Muita gente pede. Diz assim: seu Divaldo, diga a meu filho que está isto, que está aquilo. Eu digo: não posso. Mas você não é meu amigo? Eu digo: sou, mas isso eu não posso. Eu vou violentar a doutrina que me deu vida. Outras pessoas me escrevem cartas. Gostaria que o senhor recebesse uma mensagem de meu pai que desencarnou. Ele nasceu no dia tal, morreu no dia tal. Chamava-se Fulano, minha mãe chamava Beltrana, meu irmão. Já me mandou todos os dados para eu montar a mensagem no que ele já me disse. E ele saber que é mentira, saber que eu sou mentiroso, mas dizer que recebeu uma mensagem. Falso. Então eu respondo: leia o livro dos Espíritos e leia o Evangelho. Não tentes ao teu irmão. Mas talvez numa outra circunstância, algo que eu não faria para mim, eu posso fazer para ajudar alguém, desde que não me comprometa moral nem espiritualmente. Desta forma, se a pessoa está honestamente arrependida, caiu, mas tem direito de levantar-se. O erro não é a queda, é ficar deitado no chão. Erguer-se é a oportunidade que Deus nos dá. E como ele nos dá? Fracassamos na reencarnação. E ele nos dá uma chance, reencarnamos outra vez. Matamos o corpo, suicidamos-nos. E ele nos dá de volta um corpo com deformidade para resgatar e nos libera, porque ninguém está condenado perante as leis de Deus. Todos temos a oportunidade. Faço votos, honesta e sinceramente, que se ela lhe pedir perdão, abra-lhe os braços e dê-lhe o amparo, a carícia, enriqueça mais de ternura. Ela tem muita sede. E é provável que você tenha dado água em pequena quantidade. E, ademais, há uma problemática orgânica que o médico pode orientar para acalmar o chamado furor uterino, que é um problema da organização genésica. A pessoa tem necessidade, entre aspas, e não mede os perigos. É como um estado de desequilíbrio emocional ou um estado fóbico, que a pessoa corre, corre para lugar nenhum. O que fazer e como conseguir para sentir-me feliz e amado, mesmo quando não tem amor e quando tudo está mal? Que maravilha! Quando nós reconhecemos que está mal, já começou a melhorar. Ruim é quando está mal e nós estamos nos iludindo. Faça agora uma pausa. Pare e medite. Pergunte o que a vida quer lhe dizer. Toda vez que eu adoeço, toda vez que me acontece algo desagradável, eu não reajo. Eu paro e digo: o que é que a vida está me dizendo? Que advertência é esta? Faça um autoexame. Faça um autoexame. Por que você está sem amor? É porque não acha ou porque não sabe administrar o amor? Nós sempre nos colocamos como vítima. Mas você é gentil quando ama. Você aceita o outro sem impor a sua vontade. Você tem paciência com a pessoa amada? Muitas vezes nós somos rejeitados porque nos fazemos rejeitar. Porque todo mundo gosta de uma pessoa dócil, até os cães, os gatos, as cobras, os elefantes. E todo animal detesta a pessoa reagente. Eu observo, por exemplo, quando uma pessoa é mal acompanhada espiritualmente e entra em nossa casa, os cães ladram, os gatos afastam-se e arrepiam-se das influências. E nós nos sentimos mal. A pessoa é linda, mas tem uma coisa, não sei o quê. É bonita, mas não gostei. Vibrações. Então é necessário que você mude a sua vibração. E se não está bem no trabalho, procure adaptar-se às condições locais e não trazer a mentalidade brasileira para transformar os Estados Unidos numa província do Brasil. Adapte-se a cá e não queira que aqui as coisas sejam como lá. Então fica muito fácil. Ocorre que nós temos hábitos arraigados e quando chegamos, queremos que o mundo gire conforme a nossa conduta. E então nada dá certo. Mas comece, porque já está bem. Já está identificando que precisa realizar a mudança. Eu gostaria de saber como devo agir quando a mãe descobre que a filha está usando drogas. Me arrependo de não ter dado mais amor quando a criança necessitava. E agora que faz? Dê mais amor. Não censure, não reclame, não discuta, converse. Nós perdemos a arte de conversar, já notaram? A gente começa bem, o outro reage, a gente discute. Quer impor, e aí perde. Toda vez que nós nos impomos, nós perdemos o diálogo. Se não conseguir, não se incomode. Roma não foi feita em um dia, diz o ditado. Também não aconselho a que abandone a droga. Seja mais gentil. Minha filha pode ser útil em alguma coisa. Está com algum problema? Lembre-se, o meu coração está aberto em qualquer circunstância. Para ela sentir segura. Porque se agora nós formos enfrentar o problema da droga, ela então vai reagir com raiva e não deixa por capricho. São as nossas reações psicológicas. Então tenha um pouco de paciência. Graças a Deus se despertou muito bem. E tenha a consciência de que não fez o que devia no momento próprio, por circunstâncias várias, por ignorância, por ingenuidade, por descuido, por fatores que lhe impediram. São as justificativas. Reabilite-se agora. E ame-a, em qualquer circunstância. No ano passado, eu tentei suicídio. Graças a Deus, fui socorrido a tempo. Agora, muito arrependido, sinto muito medo. O que fazer para superar esse erro tão grave contra a vida? Não, você só tentou. E Deus o ama tanto que facultou alguém ajudá-lo e não consumar. Arrependido, sim, para guardar-se de uma nova tentativa. Você deve ter tido um surto. Um grande desgosto, a ira e a vingança. Eu me mato, porque assim eu me vejo livre. Porque todo suicida é covarde, é egoísta. Ele pensa nele e não pensa naqueles que eu amo. Ele quer resolver o seu problema e se torna um problema para os que ficam. Eu tive uma irmã que se suicidou e eu acompanhei a sua trajetória no mundo espiritual. Durante 32 anos. Até o dia que minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, um espírito nobre, ela foi buscar minha irmã que sofria, sofria muito. E durante 12 anos, minha mãe acomodou-a, tratou-a, e ela se reencarnou e veio ter comigo com as marcas do suicídio, o lábio leporino bipolar. Viveu 8 anos. Tomamos conta na escolinha nossa, na creche, na escola, no jardim, e ela desencarnou. E está reencarnada agora pela terceira vez. Linda, sem nenhuma marca, porque cumpriu a pena, recuperou-se, está novamente na Terra com 9 aninhos de idade. Eu a conheço pela terceira vez. E o senhor me perguntou, mas como sabe? Quando ela foi estar comigo, levada pela mãe, que era catadora de lixo, e que lhe dava de alimento sopa de papelão tirado do lixo, estava para morrer. Nós agasalhamos, é uma história longa. Cuidamos. Quando ela completou 4 aninhos, era fanhosa por causa do problema do lábio leporino. Eu passei pela porta do jardim, que é um módulo baixinho em contato com a natureza. Ela saltou a janela, veio correndo e gritou: Didi! Porque todos me chamam Di, Dedivaldo. Mas ninguém nunca me chamou Didi. Só ela, a minha irmã Nair. Eu parei, que fazia mais de 60 anos que eu não escutava ninguém me chamar Didi. Eu parei, ela veio correndo, pulou no meu braço, eu me sentei no chão, coloquei-a no meu colo, e ela passou a mão na minha barba. Assim, Didi, eu sou Nair, o nome de minha irmã. Que a mãe deu, porque teve um sonho com minha mãe, pedindo para dar esse nome. Eu disse, eu sei que você é Nair. Eu sou Nair, a outra. Qual outra? A que morreu. Didi, eu voltei, viu? Eu digo, sim, eu sei que você voltou. Quando ela completou 7 aninhos, Já estava no curso fundamental, sentou na minha perna e disse assim: Didi, eu vou viver pouco, não é? Eu disse: é, minha filha. O suicida volta, demora pouco e vai para casa para se preparar. E eu vou sofrer novamente, porque ela se lembrou do tempo que ficou no além e sofrimento. Eu disse: não, porque você é muito boa. E já resgatou. Daí a uma semana, ela teve pneumonia dupla, morreu em 48 horas. Minha mãe a recebeu no além e 2 anos depois reencarnou outra vez saudável. Então, isto é uma maravilha. A doutrina espírita é uma ponte de luz que liga os céus à terra e da terra leva-nos ao abismo da imortalidade. Daí, arrependa-se, mas não tenha medo, porque não vai acontecer novamente. Toda vez que vier uma melancolia que lembre do suicídio, diga assim: esta eu vou ganhar até o fim. E se você fizer um esforço pessoal, o medo vai ceder lugar à alegria de ter este corpinho maravilhoso, mesmo que com muitos problemas, mas que nos permite caminhar. São Francisco chamava o jumentinho que cavalgava. Eu estou cavalgando no meu jumentinho. Uma linda página da vida franciscana. Como fazemos quando gostamos de alguém, mas a outra pessoa não está pronta para amar? Como eu poderia ajudá-la, deixar de tocar o seu coração? Se a pessoa não está preparada, não a apresse. Todo fruto amadurecido em estufa perde o sabor. Você tem o direito de amar, mas a pessoa não tem a obrigação de amar você. Então é muito melhor que você transforme este amor em fraternidade, a desejar um amor que será sempre completo, e deixar a pessoa livre. Não se preocupe em ajudá-la. Deixa-a livre, ore por ela, ame-a. E aguarde o coração, porque nenhuma forma de sedução para que ela se transforme vale a pena. Porque seria a imposição da sua vontade e o amor não seria verdadeiro. A última pergunta: o que acontece quando uma pessoa tem dificuldade muito grande de assumir um compromisso oficialmente? Estou num relacionamento há muito tempo. Amo a minha companheira, quero continuar com ela, mas não consigo oficializar nossa relação, porque tenho medo de fechar qualquer possibilidade, ou seja, de me prender para sempre. Olha o medo de amar. O que devo fazer? Casar. Por uma razão. Porque na hora que não der certo, divorcia. E aqui? Que a gente divorcia porque o marido espirra, porque o outro tem bigode, não muda bigode. Porque não dar à pessoa amada a dignidade que merece. Porque tê-la como companheira, que é um nome muito simpático, e não lhe dar a dignidade de um matrimônio, que ela se sinta completada. Não é que uma boa companheira não esteja completa. Mas se existe algo a mais, dê esse passo. Oficialize, me convide para comer o peru que eu venho. Mas oficialize, porque ela merece. E você também. Nós, os homens, temos algumas manias. E a grande maioria diz: enquanto eu não era casado, ia muito bem. Foi casar, aí degringolou tudo. Porque a pessoa se sentiu garantida. Mas isso é um mito. Ninguém está garantido nunca. Ainda mais no corpo, a gente deita muito bem. Dorme e acorda morto. Já imaginou? Um dia eu encontrei uma amiga de vestido negro, que era luta, eu perguntei: mas o que fez isso? Ela disse: meu marido. Eu disse: o que foi que teve? Ele deitou, quando acordou, estava morto. Ele disse: então não acordou. Acordou do outro lado. Então nós temos medo, às vezes, de formar o um compromisso legal, porque pensamos que o outro vai se utilizar disso para nos chantagear. Agora que já está garantido nada. Entra com o processo de divórcio em 15 dias, tudo legal. Gasta um pouquinho mais, mas a gente se vê livre também. Não só nós, mas também ela se vê livre de nós. Então, aceite da melhor maneira possível. Torne oficial, legalize. A pessoa escreve muito bem, tem uma letra muito bonita, o que me demonstra que é um caráter muito forte. Eu conheço um pouco de caligrafia para interpretar o caráter. É uma pessoa de caráter muito firme, de ideias permanentes e que, acima de tudo, gosta de ser livre. O grande medo é que, casando, perdeu a liberdade. Casando é que você vai ser livre. Vai ser livre a dois. Ser livre a sós é horrível. Imagina, está em Los Angeles e ao Chinas Theater. Olha que pronúncia. Entenderam o que é que eu falei? E ao teatro chinês. Sozinho. Que graça. Não é? Se vai com alguém de mão pegada, é uma coisa linda. Mas desejo agradecer, profundamente sensibilizado, aos nossos queridos amigos do Blossom, do Grupo Espírita da Califórnia, dos grupos espíritas do Estado, na pessoa da nossa QEME, da equipe fantástica que preparou esse trabalho, dos nossos tradutores, ambos Daniel. A minha vida é tão feliz que um Daniel só não me basta. Deus me deu um para a direita, outro para a esquerda. Agradecer a generosidade desses queridos amigos, agradecer todo o trabalho de infraestrutura, agradecer os amigos que vieram de Boston, que vieram de Miami, que vieram de diversas cidades, para estarmos aqui nesta noite de confraternização, de amizade, de colóquio. Não é uma conferência, é uma comunhão de fraternidade. Mas principalmente aos senhores, que mais uma vez têm a paciência de nos ouvir. Thank you very much. God bless you.